下来等德国飞行号的结果。我的 Dan 3805, Macar Radar, vou para o 340, após 2000, vou direto Leda. Após 2000, Leda, 3805, sobe 340, confirma. Ok. 340. Como é Zulu Lima Juliette na escuta do solo? Na escuta solo. Confirmando apenas o plano para 18 horas, seu perfil é 17, confirmando. Isso, isso, fiz pra... Eu fiz pra 18 e a 40 pra 17. Eu já tenho acontecido algum problema aqui, Zulu Lima Juliette, eu vou checar novamente com você. Falei essa. Azul, 416, Azul Juliette. Posição de 496 aguardando, posição prevista 03, vai ser liberada. Até a Juliette aguardando, posição 3. 496. Através do portão 62 aguardando para prosseguir. Autorizado para prosseguir até o através do portão 62 aguardando para prosseguir. Fala Salvador, até 3561 na informação Papá para Brasília, pronto para cópia. Minha escuta, 35 número 2, se prepara a subida Arbor. Arbor na sua escuta. 333, portão 3, autorizado para o pushback, chame táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 333. Salvador, boa tarde, Coro 924. Coro 924, boa tarde, voa para o 330 na saída PUCA. Autorizado ascensão, 330, saída PUCA, Coro 924. Via Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após prossegue na Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Recorda 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5501, controle 120, decimal 8. 30 conforme, 320 Guarulhos, decolador no 10 da 10 da pista 10 com curva direita. Saída da El Lima, apenas o 10 até Brick, após apenas o 16 até Belo Horizonte, Trive, e após conforme o plano. 5501 no transponder, controle 1208. Adicionei minha 315, portão 8, chame pronto, pushback. Chama aí, 315. Chame para novembro, já no 28. Aguarde para prosseguir. Vai seguir o Bang da Gol e já vai iniciar o táxi. Aqui após vai seguir no pátio principal, seguindo mesmo o Bang da Gol via Indy Alpha. Quando o piloto vai chamar a torre novamente, 118.6, altímetro no 0 no 8. Então, bom voo e boa tarde. Eu tchau, boa novembro. Tchau, boa novembro, só desconsidero que é outra motorização, tô com um Embraer azul aguardando ingresso e aguarde para prosseguir o táxi que mantém a posição. Mantenha a posição, tá, por favor. Som 333 da Gol, pronto para o táxi, 177 a bordo, Galeão, 4 horas e 15. Índia Alfa, condicionado 218.6, altímetro 1.0 no 8, bom voo, no 333. Índia Alfa, condicionado 0.0 no 8, altímetro 333, obrigado. 4-1-6, ingressa Juliette, portão 03. Juliette 03, 4-1-6. Controle Salvador, uma boa tarde, eu vou 1394. 1394, boa tarde, contato radar, vou para o 360, vou direto Leda. 360, direto Leda, vou 1394. 3805, chame o centro Recife, 1251, alternativa 1-3, 325. 251, 1-3-3-2-5, 3805. Eu sou Zulu Lima Juliette, pronto, cópia. Pronto, cópia, Lima Juliette. Está autorizado para Serra Novembro Delta Hotel, nível 085, correto disponível, direto da cordão no 7, com curva direita, ingressando no corredor Axé, litoral, corredor Axé, mantendo restrito 1000 pés até o farol da barra, liberação do controle, aciona 5523, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 612. Autorizado, decolagem 17, corredor Axé, restrita 1000 pés, transporte 5523, controle 18, 1208 e torre 118, dígito 6. Vai para o Romeu Zulu Lima Juliette, dá 17 à direita, ingressando no corredor Axé, subido, ok? Juliette, corredor Axé, autorizado o funcionamento. Lá é qual o pátio, qual foi a empresa da borda? 3 a bordo, pátio da versão geral, ok? Acionamento, acionamento 3-1-5-28. Autorizado, acionamento 3-1-5, chame táxi. Zero táxi, 3-1-5. Zulu Lima Juliette, confirmando o pátio próximo ao hangar dos Correios, no pátio 3, aí? Isso aí. Então, escola da 1-0, confirmando então. Beleza, 1-0, tá certo. 1-0 permanece a mesma subida, ok? Corredor Axé à direita. E no pátio 3 está livre o acionamento, chame pronto para o táxi Zulu Lima Juliette. Beleza, acelerar pronto para o táxi Zulu Lima Juliette. Cópia 3561. 3561, Brasília, nível 380, está autorizado, via peso 17, coluna 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor e apoio direto Alefa. A aciona 5503, controle 120, decimal 8. City 12685, alterna 12545, bola 924, boa. Eita, Yarra, boa. Entra direto, Elefa. Controle 120, decimal 8, transpone 5503, para o 3561. 104, chame de onde, 3561. Chamará 3561. Taxi Chané 63, 15, temos 119 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna o Galeão. 315, pátio principal, Índia e Alfa, ponte pela 2186, altímetro 018, bom voo, boa tarde, Chané 315. Índia Alfa, ponte espera 186, a torre, Chané 315. Trip 5489, voe e elefa. Direto elefa, trip 5489. Salvador, boa tarde, Golno 333. Golno 333, boa tarde, contato radar, sou para o 360, voe direto Leda. Direto Leda, ascensão 360, 333. Gol 1394, chame-se 3521, alternativa 3325. 251, alternativa 3325, um gol 1394, obrigado bastante. Zulu Lima Juliette, pronto para o táxi. Três a bordo. 3, seu amor. Pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, Zulu Lima Juliette. É táxi, só reportará para o pátio Lima Juliette. Delta Charlie pro ciclo. Firme a Rádio de São Salvador. Danado 0243, bateram 510. Salvador. Número 1. localizado via Ferroísque 58, da corda 10 com curva esquerda na Puca, transição Caju, aciona 5515, controle 120 decimal 8. Autorizado, 3. Correto, cotejamento, acionamento 3, 6142, chame pronto, pushback, confirme o portão. Tá no portão 2, chamarei para 6142. Sim. Tá bem? Muito bom, boa tarde, Oxaré 6213 para o Galeão Rio de Janeiro. Para o Galeão é Oxaré 6213. Afirma aqui, senhor. Oxaré 6213, Galeão nível 3620, está autorizado via Fresulo 10 até SMAP. Serra Mike Alfa com Faiz Mata, após conforme rota do plano, na colada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5521, controle 120 decimal 8. Estimativa 360 para o Rio de Janeiro Galeão, via Fresulo 10, SMAP, após recorda 10 com a primeira curva direita no perfil da El, Leda Bridge. Transponde direcionado 5521, controle 08, Xané 6213, está na posição 9. 9, chame pronto, pushback, Xané 6213. Camara pronto, 6213. Barro meu Zulu Lima Juliette, autorizado ingresso pátio principal, após segunda direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, retaguarda do Airbus da Vinhaca 2186, altímetro no 0, no 8, bom voo. 7. Uno 333, chame centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 1251, confirma a secundária? 3-3-2-5. 3-3-2-5, grato, boa tarde, 1-3-3-3. Para pushback, acionamento no 04, TAN 3561. TAN 3561, tá no portão 4, tá autorizado agora o chame táxi. Chamada para táxi 3561. Chame o centro Recife na frequência 1260, secundária 1335. 2603353589. Controle Salvador, muito boa tarde, chama 6305, 2200. Chama 3105, contatado azul para o 360, perfil da DAS. Chama aqui o proa de Dael ou Leda. Mantenha o perfil por enquanto. Prossiga segurança, reporte marítimo, mantendo o número 510. O Zulu Lima Juliette. Beleza, se vai chamar porra, o Zulu Lima Juliette. Boa tarde, o Papa Romeu, Tango India Bravo. Tango India Bravo, prossiga. Tango India Bravo, decolora em Rivarra, com prova noroeste. Intenção de sobrevoo na rota do Abacaxi. Na sua escuta, mantendo 500 pés de condições visuais, o Tango India Bravo. Tango India Bravo, mantendo 500 pés. Confirma, pode ser 01 no... 0137, o transponder. 0401 no 34. Tango um código 0134. 0134, ok. Charlie Papa November, chame em centro de cifre 1251, no alterno 13625. 125, 113325, Charlie Papa November, obrigado. Controle um bom 5-3-4-8, transmete informação Papa. 648 na chegada Mari, descendo para o 050. Mari 050, com 648. Tango India Bravo. Tango India Bravo, prossiga. Pode pagar o ajuste ao altímetro, por favor. Ajuste ao 0118. 1018, Bravo. Controle Salvador, Zulu Lima Juliette no Travessa. Zulu 7. Zulu Lima Juliette, mantendo no meu pé no corredor Axé. Confirme a proigão para o destino. Tribuno 92, na chegada Mari, desça para o 060. Desça o 060, 3319, 924. Canal 6105, recita no 320. Uno, confirma a frequência? Canal 6105, está recita no 320. Ah, recita 320, chamei a 315. Quanto possível, pro de 30. Tem que agora de coordenação com o 5. Controle é o IFJ Charlie. Charlie, de forma tráfico, eu só feito a 3 milhas, mantendo no meu pé. É o... o meu Vitor na tela. Seria 300. India Delta Charlie, copiou o controle? India Delta Charlie, o controle. Passou, passou, passou, está mantendo 500 pés. A gente copiou a informação de tráfego. agora chame a torre 198.6. Diário da Lua. Lu, Lima, Juliette, confirma a proteção para o destino? Tá, seria a proa 300, patrulha. 300, assim que possível, informe o estimado para o povo. Lima Juliette. Lima Juliette, prossiga. O estimado para o povo será às 20h27. Entre 20h27. Eu chamo já bravo. Chamo já bravo, prossiga. Chamo já bravo já na rota, ela vai iniciar o sobrevoo, tá? Sim, chamo já bravo. É 6315, solicite ao centro na frequência 251, na antena 3325. 251-3325, já 6315. Delta Romeira, manter 3.500 até Porto Seguro? Gente, 2.500 com o ajuste ao 908. Altímetro 018, então bom, boa tarde. Índia Alfa 186, obrigado, boa tarde. Olá, Leão Julieta, agora 30 segundos do através do farol da barra. Julieta foi direto de China, aguarde para a subida para o 085. Fora direto de China, aguardará para a subida, Leão Julieta. 1648, desça para 2.000 pés, o ajuste é 1098, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1098, reporte estabilizado, gol 1648. Na 3192, descendo para o 050. Diz 050, tá 3192.